chegou. Quem ama corre atrás e faz tudo dar certo. O amor falou mais alto, Deus abençoou. O povo falando, a gente se amando, nem aí pra esse sem futuro. Pra viver um amor de verdade é melhor se fazer de cego, surdo e mudo. Eu vou gritar pro mundo ouvir: você é o amor da minha vida e eu te amo. Você me faz muito feliz. Você dá certo, se calou, olha onde a gente chegou. Quem ama corre atrás e faz tudo dar certo. O amor falou mais alto e Deus abençoou. O povo falando, a gente se amando, nem aí pra esse futuro. Pra viver um amor de verdade é melhor se fazer de cego, surdo e mudo.